bondoso presenteou nesse corpo a inspiração e o talento. Faça a canção do seu povo, essa visão orientada, palavra educada, fabrico poesia em massa pra minha quebrada. Alô, alô, alguém me escuta, é do planeta Terra. Eu vislumbrei com a incerteza, pra que tanta guerra? Vocês são meros passageiros desse hemisfério, são apegados na moeda até no cemitério. Tive motivos, mas nem vou narrar os meus conflitos. Vai mudar de faixa ou encoraja? Me dê ouvido. Sei que carregamos variável, ambos tamanhos. Ele te abraça e mesmo assim chamamos de monstro. Extrai no íntimo sonho fixo adormecido. Ouça minha letra, veja que é normal ter arrepios. Vou morrer de pé, não me curva a esses pecadores. Leve o que quiser, não me rendo, mantenho os valores. Me reinvento, experimento um comportamento. É um movimento que não traga esse constrangimento. Meu planejamento tem desejo de voltar no tempo. Eu só lamento pelo amor que nunca receberam. Me deu tempo de amenizar no corpo e dói na alma. Só assuma minhas loucuras, o resto é trauma de fábrica. Me renego a todo ouro pra te envolver. A marcha fúnebre anuncia, eu vou fazer o quê? Te desejo a paz almejada pela humanidade. Te desejo a luz que conduz e reluz a verdade. Toda honra derivada da dignidade. Te desejo o amor que eu perdi no centro da cidade. 230 palavras formaram meu rap. Cada canção vem com enigma, desvenda, consegue. Vejo o ápice da consciência, mente nutrifica. O campo de concentração, prazer, apologia. Alô, alô, alguém me escuta, eu tô roubando a cena. Quanto maior a fé na crença, maior a blasfêmia. A voz que guia a sinfonia, segredos da vida. Nem gostaria de narrar a contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva.